E quem se interessar de ouvir pelo streaming, pela internet. Hoje não contaremos com a ilustríssima presença de Gus, trazendo todo o seu charme argentino para dialogar com a gente, mas contaremos com uma visita que vai nos ajudar aqui um pouquinho. Hoje vamos trazer um debate sobre um dia importante, que é o Dia Internacional contra a Violência, de Combate à Violência contra a Mulher. E para dialogar um pouquinho com a gente, Carla. Alô, som, testando. Tá me escutando? Tô sim. Probleminha técnico aqui no microfone. Boa noite. Boa noite. Além disso, a gente vai ter o tradicional El Momento de Nosotros, em que estaremos debatendo um pouquinho sobre um artista todo especial, uma artista chilena, Violeta Parra. Teremos também a nossa tradicional agenda cultural e muita música, muito charme, muita graça. E para começar, a gente vai botar aqui uma música de Karina Bu, uma artista baiana, mas que está sempre aqui por Pernambuco, é radicada em Pernambuco, que lançou em 2015 um álbum chamado Selvática. Lá vai a primeira música. Enfrentar leões, enfrentar, passar por cima de uma coisa que tá no lugar da outra. Enfrentar leões, enfrentar, passar por cima de uma coisa que tá no lugar da outra. Mordida, a pele fica ferida. Prossiga no rastro, no pasto e siga a vida. Por fim, a tristeza é amiga da onça. Ensina a enfrentar leões. Mordida, a pele fica ferida. Prossiga no rastro, no pasto e siga a vida. Por fim, a tristeza é amiga da onça. Ensina a enfrentar leões. O fim, a tristeza é amiga da onça. Ensina a enfrentar leões. Thank you. 1, 2, 1, 2. Tá gravando? Tá no ar? Tá no ar? Na Rádio Aconchego, a gente brinca. Na Rádio Aconchego, a gente aprende. Na Rádio Aconchego, a gente debate. La la la la la la la na na na na. Rádio Aconchego, pluralidade de vozes. É isso aí. Voltamos. E aí, Carla? Karina Bu. Você gosta? Não gosta? O que é que acha? Karina Bu, né? É uma artista pernambucana. Tem representado bastante alguns pensamentos de mulheres. Ela tem feito um trabalho bem legal, bem bonito, bem experimental, bem autêntico, bem original. Isso é bem interessante para as mulheres. Eu acho ela bem, bem incrível, assim. Muito incrível. Massa. É, ela também teve presente no Ocupistelita, né? Marcou presença durante os movimentos. Então, um artista que está também em comunhão com os debates da cidade, né? Com o debate do dia a dia. É, então, vou trazer aqui um pouquinho da história dessa artista tão importante do nosso cenário, né? Karina Bu, que é baiana, mas boa parte da carreira dela foi na cidade de Recife. Ela fez parte de uma banda que teve uma participação muito importante da cena mangue, que foi a banda Kumada e Fulozinha, que é uma banda bem interessante e que até assim faz muito sentido nesse debate de hoje, porque foi uma banda que fez um som junto com a galera do movimento Mangue Beat, mas muitas vezes é menos conhecida. É, e fica aquela reflexão, né? Porque é uma banda formada somente por mulheres. Será que isso teve algum tipo de influência? Será que o fato de ser uma banda de mulheres fez com que ela fosse menos reconhecida do que outras? Enfim, é uma reflexão que pode ficar. É, desde 2010 que ela tem lançado seus álbuns solo, né, que foi o primeiro, Eu Menti Pra Você, em 2010, e lançou em 2011 o álbum Longe de Onde. Então, já tá no terceiro álbum, numa carreira de uma música de muita atitude, uma música que como o Carla tava dizendo, né, ela traz muito experimentalismo, muita ousadia também no seu som. Então, vamos ouvir mais uma música desse álbum, Selvática, lançada em 2015, que se chama Eu Sou um Monstro. Cascos, multicoloridos homens, multicoloridos. Chamar de princesa, eu sou um monstro. Show de bola! Karina Bu fazendo sua participação sonora na Rádio Aconchego com toda a sua... Tenho que confessar que esse é um som que tem feito muito minha cabeça, assim, desde o primeiro álbum, quando eu trabalhava fazendo pesquisa ainda na rua e tava sempre ouvindo com fonezinho. E desde o primeiro álbum eu tenho pirado bastante, assim, Karina Bu, e acompanhado essa trajetória dela, que tá sendo muito massa. Vamos lá! Aproveitando esse debate que ela traz nessa música, né, que ela diz: hoje eu não quero falar de beleza, nem ouvir você me chamar de tristeza, eu sou um monstro. Então, tentando fazer esse link com o motivo da nossa convidada estar aqui hoje, que é debater um pouquinho sobre o Dia Internacional de Combate à Violência contra a Mulher. Carla, o que define a violência contra a mulher? Então, a violência contra a mulher é considerada uma violência de gênero, né? O que é uma violência de gênero? O que é gênero? Gênero a gente aprende na escola, desde pequeno, tal, aquela coisa, masculino e feminino. Então, a violência contra a mulher é considerada uma violência de gênero porque ela tem um padrão social de ter alguns elementos que se repetem, né, na violência contra a mulher. Então, é qualquer ato, qualquer comportamento, qualquer atitude que vá violentar, agredir a mulher de várias formas, né, não só fisicamente, pelo fato de ser uma mulher. Ou seja, se fosse um homem no lugar dela, não seria da mesma forma. Ou seja, é uma violência empreendida daquela forma porque se tratou de uma mulher como vítima. Certo. E nesse contexto, como essa violência se dá, assim, geralmente? a violência contra a mulher no nosso mundo, ela está presente em vários, na maioria dos países, né? E ela existe desde que a gente é criança. As meninas já sofrem a violência contra a mulher, né? Que a questão é desde a questão de tornar a mulher inferior, né, no ambiente, até machucá-la, fazê-la objeto sexual, né? E a menina sofre esse tipo de coisa desde a escola, né? Quando os meninos têm mais autoridade e eles abusam da menina e ela não consegue revidar da mesma forma que um menino revidaria, porque ela não tem uma moral, né? A chamada moral publicamente, ela não é tão respeitada, ela não consegue se defender da mesma forma que os meninos. Quando os meninos passam na frente na fila da merenda, com muita frequência, né? Quando as meninas são vistas como objetos sexuais e se fala delas, do que foi feito com elas sexualmente, do que se gostaria de fazer, os comentários maldosos, né? Lógico que isso existe entre os meninos também, mas com as meninas é diferente, porque elas não se defendem com a mesma coragem, com a mesma oportunidade que os meninos, né? Então acontece na escola, acontece no ambiente doméstico, quando as meninas ainda são crianças, quando elas são donas de casa, seus trabalhos são vistos como menos importantes, a mulher é vista como menor valia, porque é um trabalho dentro de casa, então a sociedade não vê isso como uma coisa importante, porque considera que não é produtivo, não é tão valioso, né? Porque não. Ou, por exemplo, o salário de doméstica é um salário mínimo. O trabalho não é um trabalho que é visto como tão importante quanto os trabalhos de comércio, os trabalhos empresariais, etc. Né? Acontece na vida pública também, quando a mulher não é respeitada pelo seu desempenho. Na vida profissional, por exemplo, a gente vê salários mais baixos para as mulheres. A gente vê as mulheres não tendo as mesmas oportunidades de trabalhar como os homens. A questão do assédio nas ruas, né? De as mulheres estarem sempre sendo perseguidas, né? Pelos olhares masculinos e pelas piadinhas, pelos nomes feios, nomes sujos, né? E elas se revidarem, podem ser mais vítimas ainda de algo físico, né? Baixam a cabeça, etc. Tudo isso é uma violência, né? E alguns outros exemplos se dão na própria profissão, né? Quando a mulher consegue chegar naquele lugar. E aí existe o assédio moral, o assédio sexual, que tem uma frequência enorme dos homens para as mulheres, né? De se aproveitar da condição feminina dela para passar a mão, para dizer uma coisa, para chantagear em relação a ela conseguir alguma coisa, desde que faça algum ato sexual com aquele homem, né? E os próprios trabalhos que elas desempenham, né? A criatividade feminina, né? A gente está falando aqui de um programa que mexe com a criatividade, ela não é muito valorizada, né? Os pensamentos femininos que as mulheres são donas, né? Não costumam ser vistos como tão importantes e tão inventivos, né, como os masculinos. É como se os homens tivessem uma moral superior e uma oportunidade maior de estarem sendo criativos, né? Enquanto as mulheres até têm suas formas de serem criativas, mas isso não é reconhecido. Elas sequer têm as mesmas oportunidades de estar expondo isso, de estar falando, ou delas mesmas acreditarem nelas mesmas. Então quer dizer que violência não é só bater. Exatamente, violência não é só bater. Eu falei de milhões de violências agora, acabei dando uma passada por vários tipos, né? Massa, é porque é importante isso, porque geralmente quando se pensa violência, se pensa somente na coisa física, né? Então um homem chega e diz, não, eu não bato na minha mulher, já tá tudo certo, né? Eu não sou violento, eu não agredi-la. Então é importante a gente pensar nesse sentido também, né? Sim. É, massa. Então, mas aí a gente tá falando do combate à violência contra a mulher. Então como isso. Se dá esse combate? Então, né, no mundo todo já se discute, né, esse tipo de violência de gênero e formas de se combater através do âmbito jurídico, policial, né, da educação. E aí, no Brasil, por exemplo, a gente tem a Lei Maria da Penha, né? Essa lei fez 9 anos agora, no mês de setembro. É uma lei recente, nova, né? Tem muito o que avançar ainda. E ela se caracteriza por ajudar a combater essa violência, porque é uma lei que facilita com que a mulher denuncie. Como assim? Né? Se eu sou uma pessoa comum que recebe um xingamento na rua, eu posso na delegacia denunciar porque eu me senti xingada. Ok. Agora, se eu recebo uma pisa do meu marido, por exemplo, e eu vou na delegacia falar sobre isso, os homens, que geralmente são homens, né, os policiais, vão achar que aquilo não tem muita importância, provavelmente eles já viram aquilo acontecendo outras vezes e aquilo foi visto como uma coisa normal, porque os homens são brabos, os homens são mais fortes, então não vai ter uma punição adequada. A Lei Maria da Penha vem dizer que qualquer violência física, patrimonial, moral, sexual ou psicológica que a mulher sofrer pode ser denunciada e ela vai ter uma escuta qualificada nela. A justiça deve estar atenta, de acordo com a Lei Maria da Penha, para escutar esse relato e identificar se aquilo tem uma questão de gênero no meio. Ou seja, aquela mulher, ela apanhou, ela foi xingada, ela foi abusada, porque ela, com o agravante dela ser mulher, né? Ou seja, se fosse um homem, ela seria xingada, ela seria abusada, ele, né? Da mesma forma, entendeu? Então a polícia, de acordo com a lei, ela tem que estar atenta para saber se aquilo foi uma violência de gênero. Então, como eu disse, são 5 tipos de violência que a Lei Maria da Penha compreende: a física, que é no corpo, patrimonial. O que é violência patrimonial? Por exemplo, eu tenho um marido e ele está arretado comigo por algum motivo, ele joga todos os meus documentos fora, ele rasga minhas fotos, ele rasga meus documentos de trabalho, alguma coisa desse tipo. É um patrimônio, né? São meus objetos. Então ele quer me desqualificar, ele quer me inferiorizar, me prejudicar, fazendo isso com meus documentos ou com meus objetos. Isso também valeria para questão financeira? Por exemplo, a renda do casal e o marido retém. Isso provavelmente seria uma violência psicológica, né? Acredito que pode entrar também violência patrimonial de acordo com a interpretação do juiz, entendeu? Mas essa coisa de reter o dinheiro, né, entra, talvez entre até como violência moral também. Isso é avaliável, né? Então, a patrimonial eu já expliquei, a violência moral. Por exemplo, quando a mulher, ela é vítima de fofoca, de boatos, por exemplo, sobre sua reputação, aquela coisa comum que a gente vê de que fulano é puta, né, fulano é safada, numa rua, num bairro, até na escola, né? E aí a mulher vê que está sendo vítima disso, ela pode denunciar e entra na Lei Maria da Penha como violência moral. Tem a violência sexual, né, que é a mais conhecida no sentido de uma violência muito antiga, né, que é o estupro principalmente, mas pequenos atos sexuais também podem ser considerados, né, como uma tentativa, como uma insinuação, isso também pode ser uma violência sexual. E a violência psicológica, né, que uma tortura emocional, uma negligência, xingamentos que são cotidianos, ou nem precisa ser cotidiano, mas sejam frequentes. Pode ser uma vez só, né? Se acontecer uma vez e eu considerar que aquilo foi uma violência de gênero psicológica, eu posso denunciar e pode entrar na Lei Maria da Penha. Então, para denunciar, como a gente faz? Em Pernambuco, existe uma central de teleatendimento cidadã pernambucana, né, que a Secretaria da Mulher de Pernambuco administra, né, é 0800-281-8187. Repetindo, 0800-281-8187. Né, funciona 24 horas e as mulheres podem estar ligando. Vão ser atendidas rapidamente para terem algum tipo de orientação sobre o que fazer. Se tiver uma situação emergencial também, vão estar orientando, né? E nacionalmente existe o 180. O governo federal disponibiliza esse número, que também pode ser utilizado para emergências. E eu posso denunciar uma violência que eu estiver presenciando, que eu estiver escutando de outra pessoa, que outra mulher que seja vítima. Massa. Tem alguma consideração final sobre a temática? Eu acho que eu poderia falar um pouquinho sobre as mulheres no mundo da arte. Pronto, vamos aproveitar então esse mote, que aí a gente já entra na próxima sessão, que a gente vai estar comentando especificamente sobre uma grande mulher no mundo artístico. A gente vai poder conversar um pouquinho sobre isso também. Beleza. Massa. Então, chegou a hora que todos estavam esperando. Cuando nuestro sangre se funde en un solo cuerpo, ríos de lágrimas convertidos en lluvia, voces de nuestra América. El momento de nosotros. Bem, nesse momento tão esperado, vamos estar agora comentando um pouco sobre a história de uma grande, grande, grande artista de nossa história da América Latina, que ela se chama Violeta Parra. É uma cantora chilena, certo, que nasceu em 1917, então ela viveu principalmente na primeira metade do século passado e... nasceu no interior do Chile. E desde nova, ela e sua família já mostravam aptidões para as artes. Então, ela foi uma das expoentes de um movimento de música, que foi um movimento muito importante, foi um movimento que influenciou toda a música da América Latina. Principalmente da segunda metade desse século, do século passado no caso. Que foi... É o momento de La Nueva Canción Chilena. La Nueva Canción Chilena. Sim. Que foi um movimento em que foi buscar inspiração artística nas raízes da tradição popular da América Latina. Então, desde nova, Violeta, que foi uma das expoentes desse movimento, ela foi buscando e captando todo o som, toda a arte, toda a música que era produzida nas pequenas vilas, nos interiores, nos campos. E em cima disso, ela foi tentando produzir uma arte que trouxesse isso em evidência. Uma arte que valorizasse essa música campesina, né, do povo do campo, essa música dos povos indígenas. Então ela passou um tempo, foi ela do interior, mas foi para a capital e começou a trazer essas experiências. Então, associada a outros artistas da época, ela trouxe essa vivência da busca das origens, né? A busca por uma ancestralidade, a busca por uma suas origens indígenas e suas origens do campo. Então vamos escutar agora uma primeira música dessa artista, que se chama Ran Ran Se Fue Para Norte, numa pronúncia meio estranha, mas com muita boa vontade. Simbora, Violeta Parra para vocês. En un carro de olvido, antes de la aclarar, de una estación del tiempo, decidido a rodar. Run, run, se fue pa'l norte, no sé cuándo vendrá. Vendrá para el cumpleaños de nuestra soledad. A los tres días carta con letra de coral, me dice que su viaje se larga más y más. Se va de Antofagasta sin dar una señal, y cuenta una aventura que paso a deletrear. Ay, ay, ay de mí. Al medio de un gentío que tuvo que afrontar un trasbordo por culpa del último huracán. En un puente quebrado cerca de Vallenar, con una cruz al hombro, Run Run debió cruzar. Run Run siguió su viaje y llegó al Tamarugal. Sentado en una piedra se puso a divagar, que sí, que esto, que el otro, que nunca, que además, que la vida es mentira, que la muerte es verdad. Ay, ay, ay de mí. La cosa es que una alforja se puso a trajinar, sacó papel y tinta, un recuerdo quizás, sin pena ni alegría, sin gloria ni piedad, sin rabia ni amargura, sin hiel ni libertad. Vacía como el hueco del mundo terrenal, cuando mandó su carta por mandarla nomás. Se fue pa'l norte, yo me quedé en el sur. Al medio hay un abismo sin música ni luz. Ay, ay, ay de mí. El calendario afloja por la rueda del tren. Los números del año sobre el filo. Más nubes en el mes, más largos son los rieles, más agrio es el después. Run, run, se fue pa'l norte, ¿qué le vamos a hacer? Así es la vida entonces, espina de Israel, amor crucificado, corona del desdén, los clavos del martirio, el vinagre y la hiel. Ay, ay, ay de mí. Violeta Parra fazendo um som lindo pra gente, um som cheio de raízes e cheio de ancestralidade. Carla, Violeta, ela foi uma grande artista de seu tempo, influenciou muita gente e até hoje ela é reconhecida como uma das grandes expoentes da música da América Latina. Uma mulher reconhecida como uma grande artista. Você diria que isso é uma coisa que é regra ou é uma exceção? Não, com certeza é uma exceção, né? Violeta Parra fez uma música muito bonita, uma inspiração, né, pra gente, brasileiros, latinos no geral, mulheres. Mas esse tipo de música, né, feita por uma mulher, ela não tem grandes conhecimentos, assim. As pessoas não conhecem muito, né, as músicas feitas por mulheres. Essas mulheres, elas ficam à margem, né? As mulheres que fazem música, elas não têm as mesmas chances de entrar no mercado, no mundo artístico, no mundo da música, dos bares, das gravadoras, com tanta facilidade como os homens, né? Com certeza ela é uma exceção. Massa. Tu já percebeu isso, assim, no seu ambiente, na sua vida, assim, a tentativa de expor sua criatividade ser tratada de forma desigual entre homens e mulheres? Olha, eu já vi isso acontecendo, claro. A gente vê isso, não precisa ser artista, né? A gente falou sobre a escola, por exemplo, né? Com quantas meninas tocando violão em rodinhas você vê? É muito raro, né? Significa que as meninas são menos aptas a aprender violão? Olha, não existe nenhuma comprovação científica disso, é muito improvável. Então, provavelmente, é uma questão de ter coragem de, né? Até que ponto a menina é incentivada em casa, pela mídia, a ser artista, né? Se ela não vê muitas mulheres na vida musical, provavelmente ela vai achar que aquilo não é pra ela, que ela não tem muito o que fazer ali. Então ela vai ter menos coragem de chegar junto do instrumento, de cantar, de estar tocando para uma rodinha de amigos. Já começa da própria coragem, né, da menina. E também tem a questão da aceitação, né? O quanto as pessoas, por não estarem acostumadas, vão achar aquilo normal, podem achar descabido, uma coisa estranha, uma coisa de menino. Tudo isso cria esse aprisionamento. Então, na própria infância, a gente já vê essa formação diferenciada. Isso vai levando para a vida adulta, né? A mulher continua sendo a sua criança interior, né? E os homens também. Então, a gente carrega esses aprisionamentos, essas visões distorcidas de que existe coisa para mulher e existe coisa para homem, né? Então, combate à violência contra a mulher também é combater uma violência cultural. Claro, com certeza. A violência, ela não é só essa que se falou as mais comuns, né, que aparecem na Lei Maria da Penha, que eu dei aqueles exemplos, né? Tem a violência subliminar, essa violência sutil, que a gente está num ambiente, percebe ela, só que a gente vê que nem todo mundo percebeu, as pessoas acham aquilo natural, e você mesmo pensa que é coisa da sua cabeça, né? A gente tem que ficar mais atenta, porque isso está acontecendo o tempo todo. Como é a autoridade dessa mulher? Como é a autoridade dessa mulher que faz música, né, nos ambientes? O quanto ela se mostra, o quanto ela se apresenta, o quanto ela grava, entendeu? Então, tudo isso está ao nosso redor. Basta a gente abrir nossos ouvidos, não só nossos olhinhos, e ficar percebendo como é que estão essas relações no mundo da arte. Massa. Então, acho que uma forma da gente estar combatendo essa violência é, por exemplo, estar valorizando cada vez mais um artista que conseguiu, apesar de todas as forças, né, que não é dizendo assim que ela é superior porque ela conseguiu, né, mas assim, ela chamou a atenção, né? Violeta Parra, ela lutou muito a sua vida para conseguir que seu trabalho fosse valorizado, né? Provavelmente. E então é importante que a gente valorize isso, né? Uma mulher que fez parte dos movimentos socialistas de seu tempo, né? Que buscou a emancipação em termos de uma vida humana mais, como dizer assim, mais justa, mais equilibrada. Tentou valorizar as culturas tradicionais, uma mulher que viajou o mundo inteiro divulgando a cultura de seu povo, a cultura dos de baixo, né, como se diz, né? Então, e que cantou também muito a sua experiência enquanto mulher, sua experiência, seu sentimento, sua experiência criativa mesmo, né? Então, Violeta, como eu ia dizendo, né, viajou o mundo todo, fez essa divulgação e morreu em 67, né, teve um fim trágico, né, ela se matou. Muitos, pelo que eu estava nas minhas pesquisas para fazer o programa, estava vendo que muito por um desencanto com o mundo, né, o desencanto para onde as coisas estavam indo, os seus problemas pessoais também de relacionamento. Enfim, é muito difícil pensar porque quais foram os motivos. Mas foi uma bela trajetória. Então vamos botar mais um som dela pra gente curtir. Violeta Parra. É isso aí, agradecendo a Violeta Parra pela sua participação tão ilustre no nosso programa. Carla, tu que já estivesse lá no Chile, como é que é lá? A galera, como é a aceitação de Violeta Parra? O povo ainda escuta muito, ela ainda é lembrada, como é que funciona? Ah, com certeza, a época de Violeta Parra era o que, anos 50, né? Por aí, o auge da nova canção chilena. Mas o Chile tem essa especialidade, tem essa coisa bonita que é a sobrevivência de uns movimentos de esquerda. Os socialistas, né, os jovens militantes, ativistas por um mundo melhor, essa coisa. Então ela é muito lembrada por esses setores, né, pelas pessoas que viveram na época, as pessoas que não viveram na época, mas participaram das movimentações socialistas, pela democratização do país, pela melhoria dos serviços, pela ampliação dos direitos, né? Tudo que a esquerda representa, tinha sempre um toque de Violeta Parra, eu acredito, né? Ela influenciou muitos músicos na época, muitas bandas, muitos grupos que tocavam na mesma linha da música dela, que tem essa coisa de misturar com os ritmos indígenas, né? Um pouco de influência espanhola, claro, houve colonização. Então, ela é muito lembrada também pelos jovens que não viveram na época dela de forma nenhuma, mas tem essa herança, essa coisa bonita que é a música de Violeta Parra, sempre tocando nas festas, nas rodinhas de amigos, na própria militância. Ela é muito lembrada, com muito encantamento, né? A música dela é sempre vista assim, dessa forma muito sensível. Claro que ela denuncia muito o mundo como era, né? As mazelas sociais, mas ela tinha uma coisa muito de ver beleza, de ver poesia no mundo. Então, com certeza uma encantadora, né, dos corações militantes e da música no geral. Massa. É isso aí. Então foi essa participação de Violeta Parra. Foi aí também um encanto que também que você trouxe, Carla, me ajudando aqui, porque se eu tivesse não sozinho fala aqui, assim. Se eu tivesse sozinho aqui, tendo que me virar. E aí essas belas palavras que você traz sobre sua experiência com o povo chileno, né? E esclarecendo um pouco pra gente. El pueblo chileno. E agora chegou a hora de quê? De quê? Agenda cultural. Lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá. Agenda cultural. Vamos lá então, em que a gente está sempre tentando expor os eventos que vão estar rolando na semana, tentando divulgar eventos gratuitos, eventos relacionados a uma coisa mais comunitária ou relacionado a uma questão de luta, enfim, tudo aquilo que não é o oficial, né? Que não é aquilo que já está bem divulgado, porque tem seus próprios meios de divulgação. Então, o que é que teremos essa semana, certo? Primeiramente, a gente vai ter no sábado a Brincadeira do Boi da Mata, um evento que é bem importante, que eu recomendo aqui fortemente, a partir das 9 horas da manhã, lá na UR7, perto da mata. Então, segundo o próprio Boi, como eles se definem? Eles dizem que o coletivo artístico ecopedagógico Boi da Mata atua voluntariamente com ações direcionadas à manutenção, ao resgate e à divulgação da cultura popular pernambucana, bem como a preservação da natureza e de seus aspectos míticos. Como principal ação, o grupo promove todo o terceiro sábado de cada mês, à exceção de julho, a denominada Brincadeira do Boi da Mata. Nesse dia, tanto os moradores locais quanto os visitantes podem participar nos 3 turnos das mais diversas atividades. Então você pega o ônibus UR7 Várzea, que passa ou na Conde da Boa Vista, ou ali no Derby, na rua ao lado da Restauração, na Joaquim Nabuco. Vai para o UR7, assim que você sobe a ladeira, você pede parada. E aí do lado da mata, você vai ver o povo lá. Então você tem, ao longo de todo o sábado, trilhas pela mata, você vai ter oficinas envolvendo cultura popular, enfim... você também vai ter o Boi, né, que é um espetáculo artístico tradicional daqui, né, do Nordeste. Então é isso, sábado, dia 28, esse sábado agora, a partir das 9 horas da manhã, contato com a natureza e com a cultura popular no bairro da UR7. Já entre os dias 1 e o dia 6 de dezembro, dia 1 é na terça-feira, no Mamã, que é o Museu de Arte Moderna, lá na Rua da Aurora, você vai ter a 10ª Mostra de Cinema e Direitos Humanos do Recife, que é realizado pela Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República e com produção do ICEM, Instituto Cultura em Movimento. Segundo os próprios, a mostra dedica-se a apresentar filmes que discutem temas atuais de direitos humanos, como direito das pessoas com deficiência, população LGBT e enfrentamento da homofobia, memória e verdade, crianças, adolescentes e juventude, pessoas idosas, população negra, população em situação de rua, mulheres, direitos humanos e segurança pública, proteção aos defensores de direitos humanos, direito à participação política, combate à tortura, situação prisional, democracia e direitos humanos, saúde mental, cultura e educação em direitos humanos. Ufa! Enfim, você vai ter essa amostra que todo dia, entre o dia 1 e 6 de dezembro, no horário da noite, você vai ter filmes, curtas e longas metragens que vão estar debatendo temas referentes aos direitos humanos. O que particularmente considero bem importante nesse atual momento de tantos ataques aos direitos das mulheres, das populações indígenas, das populações negras, enfim, todos os direitos que a gente vem conquistando vão sendo atacados. Então, fica a dica. A gente também vai ter uma calorada, a calorada mais esperada do ano, segundo os próprios, a calorada do DA de Letras e do DA de Ciências Sociais na Universidade Rural de Pernambuco. Então, vai ter um som massa, só um som alternativo, um som músicas não tão convencionais. E segundo eles dizem, uma calorada feita com muito amor, especialmente pras monas, pras bichas, pras sapas, pras trans e pras pretas. Então, assim, já se posiciona como uma calorada que tenta ser bem abrangente, né? Receber um chamado a todas as populações que, puxando a ideia dos direitos humanos, que muitas vezes são atacadas e que ali é um espaço, não, um espaço de afirmação. Um espaço de afirmação dessas populações. Então você vai ter a DJ Karine Vieira, DJ Gaels e vai ter também VJs mandando os sons. E as primeiras 50 pessoas que chegarem vão ganhar caipirinhas e shots de licor de menta. Então a cerveja toda, 3 cervejas por R$10, nessa sexta, na Universidade Rural de Pernambuco. Então é isso aí, procurando no Facebook, a gente acaba achando também quem se interessar. Essas são os eventos dessa semana que a gente compilou para dar o toque para vocês. Então, meu povo, tá acabando esse programa que eu aqui tive que me virar no sapatinho para conseguir mexer na parte técnica, mas eu acho que rolou, né? Rolou sim. Daquele jeitinho, mas rolou. Então, quero agradecer, Carla, muito sua participação aqui, foi massa. Eu que agradeço, muitas graças. Quem quiser entrar em contato com a gente, procura Rádio Aconchego, tudo junto, Rádio Aconchego, arroba RiseUp, RiseUp.net. Ou então procura no Facebook Rádio Aconchego. Você vai achar a gente e a gente vai sempre estar avisando quando coisas novas estiverem rolando. Então estamos aqui no CIS, Centro Integrado de Saúde, no Engenho do Meio, sempre mandando essa ideia, fazendo a arte ecoar no meu, no seu e no nosso ouvido. Nos nossos corações também, né? Sim, ocupando os corações da Zona Oeste da cidade do Recife. Com certeza. Tenham todos e todas uma boa noite. E é isso aí. Volver a los 17, después de vivir un siglo, es como descifrar signos sin ser sabio competente. Volver a ser de repente tan frágil como un segundo. Volver a sentir profundo como un niño frente a Dios. Eso es lo que siento yo en este instante fecundo. Se

miren cómo le muestran una escopeta para quitarle al pobre su marraqueta. Miren cómo se empolvan los funcionarios para contar las hojas del calendario. Miren cómo gestionan los secretarios las páginas amables de cada diario. Miren cómo sonríen angelicales. Miren cómo se olvidan que son mortales.